Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. A sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tá boa, comadre, compadre, a meninada, graças a Deus. A vizinhança, tudo em paz, né? A cachorrada tá latindo muito de noite? Não, né? Então tá bom. A discoteca do Cleitão vai receber hoje a dupla Delber e Leandro. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Altemar Dutra. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje é uma oração muito bonita. E a dica: me ajudem a encontrar a mãe da Simone. Vocês vão me ajudar a achar a mãe dessa moça, né? 50 anos da Jovem Guarda traz uma cantora que a maioria da turma hoje não conhece. Ela fez muito sucesso na década de 60 e depois sumiu. Kátia Silene, né? O Bilhetinho Apaixonado. Isso é só os velhos. Eu começo trazendo aí o sucesso novo de Ataíde Alexandre. Quem me viu, quem me vê. Já fui um homem de pedra antes de te conhecer. E quem ditava as regras hoje tem que obedecer. Meu coração tão bandido teve que se acostumar. Ter uma cara de amigo pra receber seu olhar. Quem me viu, quem me vê, nem me conhece mais. Aprendi com você ser um outro rapaz. Quem me viu, quem me vê, nem me conhece mais. Aprendi com você ser um outro rapaz. Já fui um homem de pedra antes de te conhecer. E quem ditava as regras hoje tem que obedecer. Meu coração tão bandido teve que se acostumar. Ter uma cara de amigo pra receber seu olhar. Quem me viu, quem me vê, nem me conhece mais. Aprendi com você ser um outro rapaz. Quem me viu, quem me vê, nem me conhece mais. Aprendi com você ser um outro rapaz. Ah, quem me viu, quem me vê. Ataíde Alexandre, quem me viu, quem me vê, para Graziele Barbosa dos Santos, de Arujá, no estado de São Paulo, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Graziele, um beijão para você, seja muito bem-vinda. O meu garoto Bruno Aguiar, se minha mão fosse uma flor. Se castelos de areia se transformarão em mármore, e dessa pedra nua nascerão rosas, rosas sem espinhos. E nesse dia de tanto sol brilhar, de tanto dia clarear, você queimará o rosto, não como cinzas, mas dourado iluminado, cor e cheiro de maçã. E toda a luz será um facho condensado, sem sentir nenhum desgosto. E os seus olhos brilharão como esmeraldas, cor do orvalho da manhã. Será a hipocrisia humana um motivo de saudade? Será a nossa liberdade um motivo de paixão? Sonhando, todos nadaremos num riacho de igualdade. E uma flor nascerá do peito podre, assim como essa canção. Dia, faltam vidas, faltam mortes, falta o trabalho da sorte, garra e compreensão. O extermínio de governos, governantes, muros que partem quintais. O fim de açoites, indefesos, indevidos, fim de toda repressão. E a coragem de lançar um grito forte, desses que não se ouve mais. Será a hipocrisia humana um motivo de saudade? Será a nossa liberdade um motivo de paixão? Sonhando, todos nadaremos num riacho de igualdade. E uma flor nascerá do peito podre, assim como essa canção. E uma flor nascerá do peito podre, assim como essa canção. E uma flor nascerá do peito podre, assim como essa canção. Bruno Aguiar cantou do Marcos Machado Se Minha Mão Fosse Uma Flor, pro Alan Nascimento de Matureia, lá na Paraíba, tá chegando para fazer parte do nosso Facebook. Nosso programa está fazendo sucesso em Matureia e toda hora está chegando alguém para fazer parte do nosso Facebook. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Alan, um abração para você, tá bom? Um abração para os amigos de Matureia, bem ali na Paraíba. Na década de 70, a gente fazia umas farras e aí a gente cantava umas modas do Valdir Soriano. No começo a gente cantava para tirar sarro. Depois nós descobrimos que as músicas eram boas e essa aqui era uma delas. Cláudia Barroso, Você Mudou Demais. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Quem foi que fez você ficar tão diferente, amor? Você mudou demais, você não era assim. Quem foi que fez você ficar tão diferente, amor? Se nada eu lhe fiz, por que me trata assim? Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, uma gravação de 1971, portanto, há 44 anos atrás, Você Mudou Demais. Isso foi sucesso, viu? Eu vou dar uma paradinha, vou tomar um cafezinho, mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que é organizador de eventos, produtor, promotor, você é presidente do sindicato rural, diretor social de clube, você tem aquela churrascaria da moda, né? Aquela lanchonete que faz shows de vez em quando. Você tem uma empresa, gosta de fazer um show de vez em quando, também no aniversário da empresa, no final do ano, e você tem dificuldade na hora de contratar o show. Acabou, isso não, você não vai ter mais dificuldade. Agora você, vai ser só o trabalho de você pegar o telefone, ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, falar com a RBM Música, que é uma empresa que tem mais de 30 anos no mercado e já intermediou shows das maiores estrelas, Zezé, Leonardo, essa turma toda aí, né, já fez show junto com a gente. Então é 61-9981-3601. Ligando, você leva para sua cidade o Edelson Moura, Djalma Lima, Wagner Simão, Eliane Samuel, Rael Braga, Sula Mazurega, Ney Nando, Márcia Ferreira, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Rony Mota, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 9981-3601. O e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Um dos maiores clarinetistas do mundo, que por acaso nasceu na minha terra, Coromandel. Coromandel enjoado, rapaz. Coromandel nas Minas Gerais é uma terrinha enjoada. Não bastasse ter dado ao Brasil o maior compositor sertanejo da história da música, simplesmente o compositor de Saudade de Minha Terra, o Goiá, trouxe também esse grande clarinetista e saxofonista, Abel Ferreira, que estaria completando hoje, se estivesse vivo, 100 anos de idade. Ele nasceu em 1915. E eu vou mostrar, comemorando 100 anos de Abel Ferreira, a primeira composição que ele fez. Ele fez, aos 18 anos de idade, em 1933, ele compôs essa música, que é o seu grande clássico. Abel Ferreira, Chorando Baixinho. Thank you. Abel Ferreira, chorando baixinho pro meu conterrâneo, meu colega do tempo de escola, o Hélio Batista Frutuoso, lá em Conceição do Araguaia. Foi por lá pra Conceição, ficou rico, é fazendeiro. Diz o meu amigo Olinto que ele tem a metade do estado é dele, a outra metade é da família. Mas isso aí, viu, Olinto? O Hélio deve ser daqueles mineirão pão duro, rapaz. Não, não dá bom dia pra não abrir a mão. Eu acho que eu sou o único mineiro que é mão aberta, sou eu, né? Mas o meu amigo Hélio Batista Frutuoso tá chegando pra fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Hélio, um abração pra você, viu? Seja muito bem-vindo. Isso aqui foi uma tacada de mestre, né? O CD Cabaré. O Goiano da Voz de Mel, Leonardo. E o Eduardo Costa, Boate Azul. Remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. Mas é que quando a noite vai se agonizando, o clarão da aurora, os integrantes da vida do tour se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito? Que nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Cantei essa música 150 mil vezes na minha vida inteira. É por isso que você tá rico desse jeito, rapaz. Eita, amor! Mas é que quando a noite vai se agonizando, clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Esses dois sabem cantar, mas de zona eles entendem também, viu? Leonardo Eduardo Costa, Boate Azul, dois zoneiros de marca. Mas... cantaram para Cecília Alves de Matureia, na Paraíba. Não falei que o povo de Matureia está chegando? Sejam muito bem-vindos. Nosso programa está há pouco tempo passando lá, mas graças a Deus já é um grande sucesso. Aliás, é a marca do programa Cleiton Aguiar, graças à bondade do povo do Brasil, onde a gente chega, é muito bem recebido e eu fico dos mais felizes, né? 35 anos de carreira, 31 de radialista, 35 de cantor, 31 de radialista e 33 como apresentador de televisão. Sempre muito bem recebido em todos os lugares, inclusive fora do Brasil, onde transmitem o nosso programa. Essa aqui é exclusiva. De vez em quando eu gosto de dar uma esnobada, trazer umas coisas exclusivas. Essa aqui ninguém tem, só eu tenho. Antônio Vitor e Marcos e Gustavo, Era Uma Vez. De repente o chão se abriu, o vendaval de emoções foi levando tudo abaixo, foi varrendo corações. Emoções desenfreadas, festival de estupidez. Era uma história bonita, uma história bem escrita. Era uma vez bocas unidas, uma vez a esperança. A gente era tão velho, a gente era tão criança. Uma vez era ternura, outra era desespero. Vou te amar eternamente, vou morrer preso às correntes dos fios dos teus cabelos. É com você, amigo Antônio Vitor! Veio o vento assobiando, arrancando as nossas telhas, amordaçando as palavras da tua boca vermelha. Depois do grito, silêncio ensurdeceu meus ouvidos. Era pra ser diferente, mas virou lágrima ardente, solidão, caco de vidro. Uma vez, paixão de ébrios, explodindo insensatez. E são tantas as lembranças, era uma vez. Uma vez era um sonho, outra era pesadelo. Vou te amar eternamente, vou morrer preso às correntes dos teus cabelos. Obrigado, meus amigos Marcos e Gustavo. Veio o vento assobiando, arrancando as nossas feias, amordaçando as palavras da tua boca vermelha. Depois do grito, silêncio ensurdeceu meus ouvidos. Era pra ser diferente, mas virou lágrima ardente, solidão, caco de vidro. Uma vez, paixão de ébrios, explodindo insensatez. E são tantas as lembranças, era uma vez era um sonho, outra era pesadelo. Vou te amar eternamente, vou morrer preso às correntes dos fios dos teus cabelos. Vou te amar eternamente, vou morrer preso às correntes dos fios dos teus cabelos. Meu compadre Antônio Vitor, com a participação de Marcos e Gustavo, a música dele era Uma Vez. No próximo bloco, Kátia Silene, Michel Teló e Márcia Ferreira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Estou recebendo uma mensagem do Jonas da Rosa, lá de Imbituva, no Paraná. Ele está me informando: Cleiton, seu programa passa aqui às 15h30 na Imperial AM 1540. Gosto muito do programa e das opiniões emitidas. Um forte abraço. A Imbituva, no Paraná, é uma cidade que foi fundada, uma cidade antiga, foi fundada no dia 3 de maio de 1871, então ela vai estar fez anteontem, 144 anos. O prefeito atual é o Bertoldo Rover, do PSD, a cidade tem, segundo o IBGE, em 2010, eu não tenho dados atualizados, em 2010 tinha 29 mil habitantes, num território de 756 quilômetros quadrados. Quem nasce em Ibituva é imbituvense. Imbituvense. A cidade, o município de Imbituva, divide com Ipiranga, Ivaí, Guamiranga, Prudentópolis, Irati, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares e fica a 174 quilômetros de Curitiba. Um abraço para os meus amigos que curtem o nosso programa, nossos colegas da Imperial AM 1540 de Imbituva, no Paraná. Jonas, um abração para você. Muito obrigado, viu, pela informação. 50 anos atrás, Roberto Carlos comandava a Jovem Guarda. E uma menina chegou com a mini saia. Naquele tempo, assim, era um palmo acima do joelho, nós ficava doido. Porque antes disso, as mulheres tampavam tudo. Quando as mulheres começaram a destampar, nós ficava tudo doido. E as moças não ajudavam. Quando aparecia uma moça dela, a meninada corria tudo pro banheiro. Comemorando 50 anos da Jovem Guarda, Kátia Silene, Bilhetinho Apaixonado. Que você me escreveu. Era um bilhetinho apaixonado que dizia estar gamado só por mim e por mais ninguém. Dentro do meu livro de leitura encontrei um bilhetinho que você me escreveu. Era um bilhetinho apaixonado que dizia estar gamado só por mim e por mais ninguém. Quase que chorei só em pensar que era meu, pois meu coração também é seu e de mais ninguém. Chorei só em pensar que era meu, pois meu coração também é seu e de mais ninguém. Dentro do meu livro de leitura encontrei um bilhetinho que você me escreveu. Era um bilhetinho apaixonado que disse estar gamado só por mim e por mais ninguém. E por mais ninguém. Eu recordei 50 anos da Jovem Guarda. Kátia Silene, Bilhetinho Apaixonado. Rapaz, eu nem lembrava dessa moça mais, né? Você vê, o tempo passa, a memória da gente vai acabando também. Mas quando começou a cantar, eu me lembrei. Mostrei uma de 1968 e vou trazer agora uma música nova do Michel Teló, Coração Cansou. Não vou mais te procurar, nem sequer você vai ouvir falar que saiu da minha boca a palavra saudade. Nunca mais vai me prender. Eu não vou deixar você fazer de mim o que bem entende. Não me chame mais de amor. Não me importo se você chorar. Eu não ligo, eu acho pouco pra quem nunca soube amar. E pode esquecer os beijos que eu te dei. Das idas e voltas, esquece também do meu amor. pode escrever o que eu te falei. Depois da balada é que a saudade vem. Você vai ver que vai tentar, mas não vai me esquecer. Mais de amor, não me importo se você chorar. Eu não ligo, eu acho pouco pra quem nunca soube amar. E pode esquecer os beijos que eu te dei, das idas e faltas, esquece também do meu amor. O coração que usou, cansou. E pode escrever o que eu te falei. Depois da balada é que a saudade vem. Você vai ver que vai tentar, mas não vai me esquecer. E pode esquecer os beijos que eu te dei, das idas e voltas, esquece também do meu amor. O coração que usou, cansou. E pode escrever o que eu te falei. Depois da balada é que a saudade vem. Você vai ver que vai tentar, mas não vai me esquecer. Oh, que vai tentar, mas não vai me esquecer. Nunca mais. Michel Teló, coração cansou. Ela deu um novo rumo à sua vida, um novo rumo à sua carreira. Minha amiga Márcia Ferreira, meu Deus, meu amor. Meu alimento, minha água, meu sono e meu despertar. Calor que aquece a minha casa, amor que brilha em meu olhar. É brisa mansa no meu rosto, mensagem que me deixa em paz. Teu Santo Espírito me move e a cada dia me refaz. E eu te sinto em todo lugar, eu te adoro onde quer que eu vá. Amor que nunca vai ter fim, eu te agradeço por cuidar de mim. Te chamo Jesus em meus momentos de angústia e de solidão. Te amo com toda a força que existe no meu coração. Te chamo Jesus também nas horas que a minha vida tá legal. Te amo e esse amor que eu sinto é incondicional. Tua luz que guia os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus, meu amor. É tua luz que guia os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus. Sono e meu despertar, calor que aquece a minha casa, amor que brilha em meu olhar. É brisa mansa no meu rosto, mensagem que me deixa em paz. Teu Santo Espírito me move e a cada dia me refaz. E eu te sinto em todo lugar, eu te adoro onde quer que eu vá. Amor que nunca vai ter fim, eu te agradeço por cuidar de mim. Te chamo em meus momentos de angústia e de solidão. Te amo com toda a força que existe no meu coração. Te chamo também nas horas que a minha vida tá legal. Te amo. Amor que eu sinto incondicional. É tua luz que guia os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus, meu amor. É tua luz que guia os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus, meu amor. É tua luz que guia os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus, meu amor. Márcia Ferreira cantou do Elias Muniz, Meu Deus, Meu Amor. Se você quiser comprar esse CD da Marcinha, tem 7 músicas gospel e 3 salmos. Você paga apenas R$10 pelo Projeto Confiança. É só você mandar seu nome e endereço completos para o e-mail sistemamundialderadio@gmail.com. A equipe da Márcia manda pelo correio para sua casa, junto vai o número de uma conta. Depois que você receber a mercadoria, você paga. Por isso é que chama Projeto Confiança, viu? sistemamundialderadio@gmail.com. Custa apenas R$10 já com despesa de correio. No próximo bloco, a dica de hoje: me ajude a encontrar a mãe da Simone. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. A dica do programa de hoje é uma tarefa difícil. Eu já peguei umas tarefas difíceis que eu achava até que eu não ia dar conta de resolver e acabou que deu certo. Quem sabe a gente consegue ajudar a Simone. A Simone Dantas mora em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Ela entrou em contato comigo. A história dela é meio dramática. Ela disse: Cleiton, estou procurando a minha mãe. Ela mora em Teodoro Sampaio, São Paulo. Quer dizer, já é um bom caminho. Mora em Teodoro Sampaio, em São Paulo. O nome dela é Carmelita. Eu só sei isso. Eu não sei o nome completo. Ela teve um caso rápido com meu pai, engravidou, eu nasci, ela me abandonou e sumiu. E eu gostaria muito de encontrá-la. Então vejam só, eu tenho apenas um nome, Carmelita. Mas essa pessoa, tem sempre alguém que conta, ninguém consegue guardar o segredo, a pessoa fica doida, né? Ela teve um caso com o pai da Simone Dantas, lá de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. E a informação que ela tem é que ela mora em Teodoro Sampaio, no estado de São Paulo. E o nome da mãe seria Carmelita, só sabe isso. Uma vez eu achei uma pessoa que o pai estava procurando a filha, que ele deixou com 6 meses de idade. Ele não sabia o nome, porque a menina não tinha sido batizada ainda, né? Registrada. E acabou que 20 e tantos anos depois, contando só a história, eu achei essa moça em Rondônia. Ela veio aqui em Brasília pegar o pai, que já estava velho, estava doente, veio na minha casa agradecer. Então, a gente acha que é impossível, mas de repente, daqui a pouco, alguém vai conhecer a dona Carmelita, que teve um caso com um rapaz, teve uma filha, abandonou. E hoje a Simone Dantas mora em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, e o telefone dela é o 67-9657-6235. 67-9657-6235. Quem sabe, né, Simone? Tentar a gente tenta, quem sabe a gente acha a sua mãe. Bruno e Marlon, com a participação de Gina e Geno, Mas Esse Amor Não Morreu. Depois que em sua casa cheguei, na sua porta parei e outro carro chegou. Tentou dar-me explicação, mas meu coração quase nada escutou. Fiquei desnorteado e sem rumo, procurando o meu mundo e não encontrei. Com lágrimas nos olhos saí, quase sem despedir, mas na frente eu chorei. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes leve, sou chucro insensato, culpa dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. É uma lareira que propaga e de repente se apaga num deslize seu. Mas esse amor não morreu, mas esse amor não morreu. Vou tocando a minha vida, você comprometida, assim como eu. Mas você não me esqueceu, mas você não me esqueceu. Alô, dirigindo, os sonados do Brasil, canta essa paixão com a gente. Modão apaixonado, Bruno e Marlon, vambora! Fazia meu carro voar quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro insensato, culpa dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. Hoje você na nobreza, vive na riqueza, a gente se perdeu. Mas você não me esqueceu, mas você não me esqueceu. Tenho riqueza, é verdade, com ela a saudade que a gente viveu. Mas esse amor não morreu, mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu, mas esse amor não morreu. Bruno e Marlon e Gini Geno, mas esse amor não morreu, para o locutor Divino Melo. Ele é locutor esportivo da Primavera FM 87,9 de Aparecida de Goiânia, onde o meu programa passa também. Cleito, meu programa chama-se Destaques Esportivos, é apresentado de segunda a sexta-feira das 6h30 às 7 da manhã. Logo após o meu programa, começa o seu. Inclusive, eu é quem coloca o seu programa no ar. E durante o meu programa, eu sempre faço o anúncio do seu programa. Sou também professor de Geografia e História há mais de 30 anos. E saliento que sinto-me honrado com a minha aceitação em seu Facebook. Ô Divino, eu que fico feliz, rapaz. Um abraço para você, dá um abraço a essa turma boa. Graças a Deus, fazendo muito sucesso o nosso programa em Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, um pedaço de Goiânia, né? Pela Primavera FM 87,9. É fazendo amigos. Eu vim nesse mundo para fazer amigos, né? É fazer o quê? Tem gente que vem para... Eu vim para fazer amigo. O avô do João, Cleiton Aguiar, meu coró. Minha cidade é a terra da alegria, tem amor e poesia, tem sorrisos pelo ar. É um recanto de carinho e amizade, onde a felicidade escolheu para morar. No meu coró se improvisa num segundo, é o show maior do mundo, tem artistas pra sobrar. Toda a cidade da alegria toma parte, cada um com sua arte diferente pra mostrar. Ai, saudade, tem a dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Hoje tão longe vem ao peito a grande mágoa, pois quem bebe aquela água já não vive mais aqui. Ai, quem me dera ver agora a cascata murmurando lá na mata da fazenda Buriti. O poço verde, a cachoeira, a natureza, nunca vi tanta beleza, tanta paz e união. E o sorriso de uma coroa mandelense deixa a alma em suspense e abala o coração. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Foi numa tarde contemplando o sol poente, embalado mansamente pela doce emoção. Chorei ouvindo o cantar melodioso do canário caprichoso na fazenda do fundão. Louca saudade do luar, lá da lavrinha, da areia tão fininha que parece ouro em pó. O sol brilhando ao nascer de um novo dia, esbanjando poesia pelas ruas do Coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu Coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu Coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu Coró. Cleiton Aguiar cantou do Goiá, Meu Coró. A minha amiga Bete Guzzo, moda bonita, escolta de vagalumes. As mais lindas canções, viola afinada e na voz, dueto perfeito. Onde eu não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusões. Mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, mata e o perfume. Pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro, a felicidade misturou meu pranto com o orvalho da noite desse meu lugar. A vida lá fora me proporcionou. Ouvi o sabiá cantando e a juriti. É a felicidade de um bem te vi. Parece dizer minha amiga voltou. Mas voltei Bete Guzzo, escolta de vagalumes. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo uma mensagem de Ceci Souza Silva. Cleiton, eu cresci ouvindo o seu programa às 5 horas da manhã na Rádio Nacional de Brasília, em Fortaleza dos Nogueiras, no Maranhão. Agora estou te ouvindo pela voz do Mel FM em Ponte Alta do Tocantins. Naquele tempo, Cleiton, a gente era mais feliz. Ceci, será que era? Acho que a vida da gente, se a gente souber, cada época da vida da gente é uma época feliz. Eu tenho saudade daquele tempo. Eu viajava pelos interiores, a gente ia para a Amazônia, e não tinha estrada naquela época, era uma aventura a gente chegar lá. Às vezes a gente tinha que ir só de avião, táxi aéreo e tal, né? E pelo menos a felicidade que as pessoas mostravam nos ver, né, fazia com que a gente enfrentasse tudo aquilo, que assim, tinha hora que a gente chegava num lugar, não tinha ponte para passar, tinha que jogar o carro dentro d'água, na dificuldade danada, mas a gente não sentia não. Eu acho que você tem razão, viu, Cici? Eu acho que a gente era mais feliz naquela época, né? E ela está me dizendo, ela mora agora lá em Ponte Alta do Tocantins, eu já estive em Ponte Alta, estive lá em 1994, fazendo um show, e a Rádio Voz de Mel FM está transmitindo o nosso programa. Segundo o IBGE, em 2010, Ponte Alta, tem duas Ponte Alta, tem a Ponte Alta do Bom Jesus e a Ponte Alta do Tocantins, é a Ponte Alta do Tocantins que é mais perto ali de Palmas, né? Segundo o IBGE, em 2010, Ponte Alta tinha 8 mil habitantes, num território grande, é maior do que o Distrito Federal. O Distrito Federal tem 5.400 quilômetros quadrados, a Ponte Alta tem 6.491, quem nasce em Ponte Alta é pontealtense. É uma cidade turística que é conhecida como Portal do Jalapão. Olha o tamanho desse município, olha com quantos municípios ela divide. Pindorama, Mateiros, Novo Acordo, Monte do Carmo, Santa Teresa, Silvanópolis, Lagoa, Almas, Rio da Conceição e Formosa do Rio Preto, do lado da Bahia. Pra você ter uma noção, tanto que eu já fiz show no Tocantins, já fiz lá em Ponte Alta, já fiz em Novo Acordo, já fiz em Santa Teresa, Lagoa, Almas e Formosa do Rio Preto, na Bahia. Rapaz, eu já andei pra esse mundo velho afora. Um abraço pros meus amigos, meus colegas da Voz do Mel FM em Ponte Alta do Tocantins, mais uma emissora, e eu sou um cidadão tocantinense, eu sou cidadão honorário de Palmas, sou comendador do estado do Tocantins e sou cavaleiro da Ordem de Palmas. É mole ou quer mais? Aniversariando hoje, a Diana Meirelles, meu amigo Oscar Silva, Yara Bela, Maria Carvalho, Ione Campos, minha conterrânea de Coromandel, Solange Santos, Cris Silva, Gilvan Alves, Antônio Oliveira, Regina Cardoso, Martinha Bonatti, o meu amigo, grande comunicador de Brasília, da Band AM, Juarez Vieira, Yasmin Machado, Tereza Souza, Elia Rizia, Neire Dias, minha amiga Yurika Werneck, aqui de Brasília, Amanda Morato, Marisa Lopes Gonçalves e o Marcos Porto. E você, que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou trazer uma oração muito bonita. E eu quero aproveitar essa oração, dedicar a todos os aniversariantes de hoje, pedindo a Deus que lhes dê muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Súplica de um enfermo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, estou enfermo e não tenho muita resistência à dor, pois ela me impacienta, faz-me perder o equilíbrio, fico fraco, tenso, medroso, solitário e angustiado. Ó Senhor, que soubeste sofrer no silêncio, quando da entrega ao Pai, dá-me força para aceitar e superar esta enfermidade. Senhor das dores, alivia-me, conforta-me, não me deixe só. Nesse instante quero sentir tua mão assegurar a minha, trazendo paz e sossego à minha alma. Sinto a respiração ofegante, a ansiedade invade o meu ser. Vem com teu divino hálito e faz-me reviver, e revivendo possa eu olhar a tua face, dizendo-me que estás em mim, curando-me, livrando-me de todos os males. Faz-me repousar em ti, para que eu possa dormir com a certeza de que verei o teu rosto ao amanhecer, e que o amanhã certamente será de vitória, por estarei pronto a seguir-te no louvor e agradecimento da vida. Assim seja. Amém. Bonita oração, né? Súplica de um enfermo. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aconchego de pai. Me entrego a ti. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, aconchego de pai. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta Goiá. Essa aqui é uma das poucas parcerias do Goiá. Dele do Zacarias Mourão, Belmonte e Amaraí, Pé de Cedro. Foi no belo Mato Grosso, há 20 anos atrás. Naquele tempo querido, que não volta nunca mais. Nas matas onde eu caçava, um pequeno arbusto achei, levando para minha casa, no meu quintal eu plantei. Era um belo pé de cedro, pequenino em formação. Sepultei suas raízes na terra fofa do chão. Um dia parti pra longe, amei e também sofri. 20 anos se passaram, em que distante eu vivi. Ó Virgem Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer. Junto ao meu pé de cedro é que desejo morrer. Quero sua sombra amiga projetada sobre mim, no meu último repouso na cidade de Coxim. Hoje volto arrependido para o meu antigo lar, abatido e comovido, com vontade de chorar. Vim rever meu pé de cedro, que está grande como que, mas é menor que a saudade que hoje sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara, mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada do pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Relembrando Goiá, Belmonte e Amaraí, pé de cedro pro meu amigo, o radialista Chicão, Turbinado 80, lá no Coró. Chicão, um abração pra você, um abração pro meu amigo Amir Nunes, aquela turma boa da Rádio Diamante. Eu comecei na Diamante, ainda nos tempos heróicos do Tarcísio do Banco do Brasil, né? Rapaz, o tempo passa, o bom da gente ficar velho é que a gente tem história pra contar, né não? A frase irretocável de hoje é da sabedoria popular. Existe riqueza bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição. Existe riqueza bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Delber e Leandro. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você que me acompanha no rádio há 31 anos, você já me acompanhou também em várias emissoras de televisão. Eu comecei aqui em Brasília na TV Capital, que agora se chama TV Record, depois fui para a TV Nacional, depois para a TV Bandeirantes, depois para a TV Brasil Central de Goiânia, e agora vai fazer 3 anos que eu estou na Rede Brasil de televisão, no horário nobre da televisão brasileira, no dia mais nobre da televisão, que é domingo, às 10 horas da noite, apresentando um programa de entrevistas Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Nesse domingo, eu vou trazer uma entrevista muito interessante, porque o brasileiro não sabe mexer com dinheiro. Eu digo que eu não sei, eu fui aprender depois de velho. Se alguém tivesse me ensinado igual menino, eu estava arquimilionário hoje. Joguei dinheiro fora igual água, porque eu não sabia mexer. Eu falo que pobre tem raiva de dinheiro, porque quando o dinheiro chega na mão dele, fica doidinho para gastar, né? Não? O rico não, o rico não gasta, não. O rico chega, ele guarda o dinheiro, bota o dinheiro para trabalhar, gasta só aquilo que o dinheiro ganhar para ele, entendeu? Você pode ver, quando você vê na televisão, vai ter um prêmio acumulado e a televisão está entrevistando o povo na fila, o que você vai fazer? Ah, eu vou ajudar a minha família, vou não sei o quê, entendeu? O rico fala, não, eu vou investir o dinheiro. Então, se você quiser aprender a mexer com dinheiro, assista o programa desse domingo, porque eu vou entrevistar o professor Vital Fagundes. Ele escreveu um livro, Contas no Azul. Ele ensina como é que você faz para viver até com pouco dinheiro. Então, tem histórias muito interessantes, viu? Então, domingo, 10 da noite, Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir também no canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e no site rbtv.com.br. Às 10 da noite tem o meu programa e às 9:30 da manhã, no domingo, tem meu Reino Encantado com meu amigo Bruno César. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Delber e Leandro. Eu sou o amor. Final de semana passada que a gente ligou. Foi no final de semana passada que eu descobri o amor. É, e hoje é dia da gente se encontrar. Já marcamos a hora, já marcamos o lugar. Você vai ser minha. Preparei uma roupa bonita demais. O perfume que gostou eu vou passar um pouco mais. Eu vou fazer bem certinho. Eu vou te levar pra um lugar onde nunca sonhou. Te levar pra um lugar onde o homem nunca avisou. Vou te levar nas estrelas. Se nessa sua vida você só chorou, a felicidade comigo chegou. Muito prazer, sou amor. Foi no final de semana passada que a gente ficou. Foi no final de semana passada que eu descobri o amor. Oh, é. E hoje é dia da gente se encontrar. Já marcamos a hora, já marcamos o lugar. Você vai ser minha. Preparei uma roupa bonita demais. O perfume que gostou eu vou passar um pouco mais. Eu vou fazer bem certinho. Eu vou te levar pra um lugar onde nunca sonhou. Te levar pra um lugar onde o homem nunca avisou. Vou te levar nas estrelas. Se nessa sua vida você só chorou, a felicidade comigo chegou. Muito prazer, sou amor. Moça, não precisa mais chorar. Eu vim nessa vida só pra te amar. Eu vou te levar pra um lugar onde nunca sonhou. Te levar pra um lugar onde o homem nunca avisou. Vou te levar às estrelas. Se nessa sua vida você só chorou, a felicidade comigo chegou. Muito prazer, eu sou amor. Se nessa sua vida você só chorou, a felicidade comigo chegou. Muito prazer, sou o amor. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Delver e Leandro, Eu Sou o Amor. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer um grande mestre. Altemar Dutra, Roga por Nós. Eterno Deus, em teu altar eu venho suplicar-te e a rogar pela alma de minha amada, que a morte tão cruel arrebatará. Eu sei que teu poder é infinito, que és igual com pobres e com ricos, e é por isso que em ti busco consolo para este coração amargurado. Se estou dormindo, eu sonho. Se estou desperto, a ver. Por onde quer que eu ande, a saudade vai comigo. Chorando passo as noites chorando. Para mim o sol não brilha, entre sombras vou vagando. Senhor, eterno Deus, em teu altar eu venho implorar-te. Ela morreu, morrer também eu quero. Perdoa-nos, Senhor, e roga por nós outros. A Faculdade da Música apresentou o mestre Altemar Dutra uma gravação de 52 anos atrás, em 1963, Roga por Nós. Um sucesso do passado, um sucesso do presente, com a música já gravada já há algum tempo, né? E foi regravada agora por Bruno Marrone, Bijuteria. Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa e nem me deixa em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Não pode imaginar os sonhos que me deu. E quanta insegurança me deixou, adeus. Amei você sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu.